Vamos jogar a lata no lixo. Esse é corpo do Pira, espaço rock, o lugar mais louco. A galera do movimento aí do sul aí. Valeu a galera que veio com a gente. Aê. Valeu o motor. E é sempre um monte de historinha, mano. Você vem aqui e você vai embora e você conta um monte de coisa pra todo mundo. E sempre mais nego mais vai querer vir aqui. Aê. E vai conhecer todo mundo, mano. Valeu por vocês, mano. Valeu. Eu tô se me sentindo, toda vez que eu venho aqui, eu me sinto na minha casa. Valeu, meus irmãos aí. Valeu todas as bandas. Vai tomar tudo no cu, falou, mano. Aí, rapaziada, muito obrigado.